NeoRockZone, your online radio station. Bem, amigos da NeoRockZone, já estamos ao vivo para mais um programa aqui repleto de rock and roll. Hoje é dia 29 de janeiro, são exatamente 8 horas da noite. Um calor insuportável em São Paulo, que não consigo nem ligar o ar-condicionado aqui, porque estamos com problemas técnicos no ar-condicionado. Mas estamos no ventilador, passando calor, mas vamos rolar um rock and roll, que a gente está aqui para isso, não é mesmo? É isso aí então. Nosso programa de hoje está repleto aí de músicas pedidas pelos nossos ouvintes na última semana. Temos algumas músicas novas também, então vamos curtir aí o som que a gente vai começar então. Já estamos ao vivo no Facebook também, deixa eu dar deixa eu colocar a live também na minha página, que aí quem ainda não curte a rádio pode assistir também. Vamos lá. Deixa eu dar um share aqui. Vamos lá. Já temos 5 pessoas assistindo aqui a nossa live. Vamos ver quem está assistindo a nossa live. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ligar aqui a nossa live. Aí já temos o Birigui lá direto da Austrália ouvindo a gente. Já temos a Juliana Barbosa também, nossa parceira da Big Rock and Roll, do site Big Rock and Roll. Já temos a minha querida esposa também, muito obrigado. Então vamos começar o programa. Estamos aqui para ouvir um rock and roll, então vamos lá. A gente vai começar com uma banda de Las Vegas, formada em 1988 e que logo em seu primeiro álbum de 1990 alcançou o sucesso. Pelo menos 4 faixas do álbum Stick It To Ya foram hits de sucesso, fazendo com que recebesse platina dupla nos Estados Unidos e platina no Canadá. Já são 5 álbuns no estúdio e 2 ao vivo na carreira. A música de hoje é um dos 4 hits do primeiro álbum. A gente vai curtir então, para abrir o programa de hoje, Slaughter com Spend My Life. You are my angel. começamos muito bem com Slaughter, que é uma banda de glam rock aí dos anos 80, quase final dos anos 80, e aí tocando um dos seus grandes sucessos do primeiro álbum, Slaughter, com Spend My Life, valeu. E aí queria falar aqui sobre as pessoas que estão ouvindo também na rádio, não estão no Facebook, mas estão na rádio. Temos lá o Gugu, grande amigo, temos o Carlos Pérez também, e temos a Nath, minha afilhada, está ouvindo lá com o papai, valeu Nath, um beijão. O padrinho tá com saudade e vamos continuar no rock, não é isso? Você vai ouvir mais, Nath, então fica aí que agora vem música boa, hein? Vamos lá. A gente vai ouvir agora uma banda inglesa formada em 68 em Londres. Seu gênero musical pode ser descrito como rock progressivo. Os sons criados pela banda muitas vezes se distanciaram disso, pendendo para o psicodélico, música experimental, jazz com bastante improvisação e até o clássico. Seu guitarrista, único membro da formação original, que ainda está em atividade, está na lista da Rolling Stone dos 100 melhores guitarristas do mundo. O som de hoje é a música título do álbum de 84, com influências de pós-punk e o minimalismo de Nova York. A gente vai curtir então o grande King Crimson com Three of a Perfect Pair. She's susceptible. He is impossible. Views. She has her cycle-climbing moods. They make a start in despair. Three of a perfect pair. One too many schizophrenic tendencies keeps it so aggravated, and full of this hopelessness. Oh, what a perfect mess. He has his contradicting views. She so aggravated, aggravated. big mess. Zone, your online radio station. King Crimson é um grande som, experimental, um negócio diferente, sempre levadas diferentes, um tempo de música muito louco. King Crimson é muito bom. Quem tiver a oportunidade de ouvir mais coisas deles aí, ouça porque é sensacional. Isso aí, vamos continuar aqui, vamos ver quem está na live. Temos o Adalberto agora na live, temos também o Pérez, muito obrigado por assistir a gente aí. Ah, Adalberto tá lá na Bahia, mais, acho que mais calor que a gente, hein? Porque aqui em São Paulo tá tenso, aí também deve estar calor, hein? É isso aí, vamos lá, vamos continuar aqui o programa de hoje. Agora a gente vai com o escocês de Glasgow. Esse britânico é guitarrista, compositor e produtor, e foi vocalista de uma das melhores bandas de rock dos anos 80 e 90. Foram 6 álbuns com essa banda e depois 9 em carreira solo, desde 95. Um dos poucos guitarristas que não usa palheta para tocar e está no número 27 dos 100 melhores de todos os tempos da Rolling Stone. Esse é um pedido aí muito especial do nosso amigo Alexandre Lemes, está enviando essa música para o pai dele. Um grande abraço para os dois. A gente vai curtir então agora Mark Knopfler com The Trawler Man's Song. Taking on the water, diesel and stores, laying up a while before I'm back on board. They're patching her up to go fishing again. Welding her rudder, scrubbing her keel, scars on her belly need time to heal. In the dark, it's the trawler man. Nobody knew. Soon we'll be leaving with the same old crew. On the green I wanna a tumbling sea. Ain't running like the good old days. Time's just slipping down the old slip ways in the dark. So dear to me. Is the mind. I need a guiding light to keep me from foundering on the rocks. My only prayer is just to see you there at the end of my wandering back in the dark. Getting my strength back, but there's a loan to pay off and a few skid jacks. So it's a turn around back in the southerly wind. Pirates coming in to steal our gold. You can count yourself lucky with a profit and a hole in the dark. When we come. Dark as the night, I need a guiding light to keep me from foundering on the rock. again of my wandering back in the gênio Mark Knopfler tocando The Trawler Man Song, pedido aí do Alexandre Lemes, diretamente para seu pai. Muito obrigado aí por ouvir a gente, valeu. E continuamos com o programa. A gente sai de uma balada agora para um som mais pesado. Essa é uma banda de metal alternativo originária de Nova York, formada em 89 pelo vocalista e guitarrista Paige Hamilton. Já passaram pela banda vários lineups diferentes, mas Hamilton é o único membro original que ainda toca na banda. Já são 8 álbuns de estúdio na carreira, sendo o segundo chamado Meantime, que é o de maior sucesso. E é dele que vem a nossa música de hoje. A gente vai curtir Helmet com In The Meantime. We'll be right back. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Helmet, porrada aqui na Neo Rock Zone com In The Meantime. Grande som, pesado. É uma banda não muito conhecida, mas aí que já tem muitos, muitos álbuns lançados e muitos sucessos por aí. É um som diferente, que não é muito tocado em rádio, por ser um pouco mais pesado, mas Helmet é muito bom. É isso aí. Eu queria convidar vocês para acessar o site www.bigrockandroll.com, é o nosso site parceiro. Inclusive a nossa live também está lá no Big Rock and Roll. A Juliana, que ouve a gente também, e é a dona do site. E nesse site você vai encontrar notícias sobre rock, vai encontrar promoções, vai encontrar coberturas de shows por São Paulo, que inclusive eu participo também, faço cobertura de shows, escrevo uma resenha, você encontra tudo lá também. Além de ter a rádio Big Rock and Roll ao vivo 24 horas por dia, tocando o melhor do classic rock. Então você acessa www.bigrockandroll.com e você vai encontrar tudo sobre rock, notícias e uma rádio ao vivo direto tocando os mesmos sons que a gente toca aqui. Legal? Bigrockandroll.com, acesse lá e curta. Valeu, muito obrigado. E a gente vai continuando agora o nosso programa. Vamos olhar aqui a live. Temos o Gustavo ao vivo também com a gente. Temos Dona Ângela, mamãe, né? Mamãe sempre prestigiando. Muito obrigado. E vamos continuar o nosso programa então. Agora a gente vem com o som de uma banda americana de punk rock formada no Queens em 1974. Eles geralmente são citados como a primeira banda de punk rock de todos os tempos. Logo no começo de vida da banda, todos os integrantes resolveram adotar o mesmo sobrenome, o que deu origem, inclusive, ao nome da banda. Foram exatamente 2.263 shows na história, com tours praticamente ininterruptas por 22 anos enquanto a banda esteve ativa. Em 96, tocaram seu show de despedida e eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2002, apesar de Joey ter falecido no ano anterior. Esse é um pedido da Daniela Malanga, que ela fez no último programa. A gente vai curtir, então, I Believe in Miracles com Ramon. Yeah. Daniela Malanga. Ela curtiu, inclusive, a live enquanto estava tocando a música. Espero que ela tenha ouvido, porque foi o pedido na semana passada e a gente atende os pedidos aqui sempre. Aliás, eu queria falar também, para quem nunca assistiu a nossa live e entrou e está assistindo, que a gente não pode transmitir as músicas no Facebook por causa de direitos autorais. Caso a gente coloque o som lá, o Facebook corta a live e fica tudo mudo, sem som nenhum, nem a minha voz. Então a gente não pode transmitir pelo Facebook, transmitimos pela rádio e fazemos a live aqui para interagir com as pessoas que entram e mandam pedidos e falam com a gente. Legal? Então ouçam pela rádio, baixe o aplicativo Listen to My Radio, tem para Android, tem para iOS, e procure lá por Neo Rock Zone, tudo junto. Aí você vai encontrar a rádio e pode ouvir ao vivo e também ouvir os programas gravados depois, que eu vou falar depois como é que ouve os gravados. Legal? Então vamos continuar aqui. A gente vai ouvir agora um inglês de Birmingham. Ele é vocalista e compositor. Fez parte de uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos, até ser demitido em 79 por abuso de álcool e drogas. Sua carreira solo foi tão espetacular, ou até mais, que com a banda. São mais de 100 milhões de álbuns vendidos. Ele é o príncipe da escuridão, ele é o padrinho do heavy metal. E no seu mais novo trabalho, a gente vai curtir Ozzy Osbourne com Ordinary Man. Don't forget me as the goddess. Radio Station. Até o último acorde de Ordinary Man com Ozzy Osbourne. Aliás, não sei se vocês ouviram aí, uma participação, aliás, duas participações mais que especiais nesse som. Elton John no piano e no backing vocal também, e Slash na guitarra. Esse álbum novo do Ozzy tá muito bom. Se tiverem oportunidade, vejam um clipe no YouTube de uma outra música dele chamada Straight to Hell. É a história dele com a Sharon. É excelente, grande som. Vamos tocar mais desse álbum novo dele aqui na Neo Rock Zone. Valeu? É isso aí. Vamos continuar então. Agora a gente vai com uma banda americana da Califórnia que combina garage rock e punk com soul music. Lisa Kekaula e Bob Venom formaram a banda após a dissolução do grupo The Rose Thorns, que os dois faziam parte. Eles lançaram seu primeiro cassete em 1993, chamado In the Light of the Sun. Já são 11 álbuns na carreira, e esse é um pedido do João Carlos. Ele pediu pra gente no último programa, a gente vai rolar então agora The Bell Race com Everybody Get Up. Poderosa de Lisa Kekaula com The Bell Race. Everybody Get Up. Grande som aí pedido pelo João Carlos e a gente atendeu nesta semana. Legal? E agora a gente vai com talvez a maior banda de heavy metal inglesa e uma das maiores do mundo. Ela foi formada em Leyton, no leste de Londres, em 75 e foi a pioneira do New Wave of British Heavy Metal. Já são 39 álbuns na carreira, sendo 16 de estúdio. Nunca tiveram muito apoio de rádios e televisões, mas as vendas de seus álbuns já ultrapassaram em muito as 100 milhões de cópias. A de hoje vem do quinto álbum. Eu vou entregar o nome da banda aqui pelo nome do quinto álbum de estúdio, chamado The Number of the Beast. A gente vai curtir Iron Maiden com 22 Acacia Avenue. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia Avenue. We'll be right back. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Iron Maiden com 22 Acacia Avenue, grande som das antigas que eu gosto muito. Essa e Hallowed Be Thy Name também são duas das minhas favoritas do Iron e são das antigas. Legal, queria falar para vocês do nosso site onde a gente coloca os nossos programas gravados, www.archive.org, archive é A-R-C-H-I-V-E, archive.org. Você vai entrar no site, tem uma barrinha lá escrito procura, search, aí você coloca Neo Rock Zone, separado, como é o nome da rádio mesmo, e aí você vai encontrar lá quase todos os nossos programas, desde os programas pilotos que não foram transmitidos ao vivo, até os nossos últimos programas aí, as 12 favoritas de todos os tempos, que foi há 2 programas atrás. Normalmente a gente termina o programa e já sobe para o site no www.archive.org. Por exemplo, o Birigui, que é lá da Austrália, ele sempre ouve o começo do programa, sai para trabalhar, que já é cedo lá, e depois ele ouve o nosso programa gravado no www.archive.org. Então entrem lá, curtam os programas antigos, os primeiros, vejam a evolução, as músicas que a gente rolou. E esse aqui vai estar logo depois do programa, a gente já vai subir ele no site e vai estar pronto para ouvir. Você pode ouvir lá no site, você pode baixar em MP3, ouvir no seu carro, onde você quiser, no computador, enfim. Fica livre aí para vocês ouvir. Legal? Então agora a gente vai terminar o programa, são as duas últimas músicas. A gente vai fechar a noite com dois grandes astros americanos, ambos do estado de New Jersey, da costa leste americana. Primeiro, essa banda formada em 83, eles são presença constante aqui na Neo Rock Zone. São mais de 20 álbuns oficiais que já venderam mais de 100 milhões de cópias pelo mundo. Já são mais de 2.700 shows ao vivo em mais de 50 países. É uma das bandas de maior sucesso de todos os tempos. E nos seus 37 anos de história, houveram apenas 2 mudanças de line-up. E a gente vai curtir uma versão acústica de uma balada do álbum de 86, chamado Slippery When Wet. A música é uma versão acústica diferente, então vamos ver se vocês conhecem. Never Say Goodbye, com Bon Jovi. Let's see, for this girl down here with the pen and paper making the requests. This is something that we wrote in Richie's mother's basement in 1986. Remember when we lost the keys? You lost more than that in my backseat. Remember how we used to talk? By busting out, we'd break their hearts together forever. Never say goodbye. Never say goodbye. 'Cause you and me are my home. Holding on to never say goodbye. Remember days in cars and vehicles with a six-pack and a radio. We didn't need no place to go. Remember at the prom that night when you and me had an awful fight. Well, the band that played some Jimmy Barnes song and I held you in my arms so strong. We danced so close, we danced so slow. I swore I'd never let you go. Together, forever, never say goodbye. Never say goodbye. You and me are my old friends. Hoping it would never end. Say goodbye. Never say goodbye. Holding on, we've gotta try. Holding on to never say goodbye. Talk about pussing out, we break their hearts together forever. Never say goodbye, never say goodbye. You and me are my old friends. Thank you very much. All right. Wow, is it hot up here, huh? Aí tivemos Bon Jovi ao vivo, violões, baixo e vozes. A Juliana, que é grande fã do Bon Jovi, deve estar ouvindo a gente também, ela vai brigar comigo, mas o Bon Jovi sem o Rich não é mais o mesmo, infelizmente. É a minha opinião, eu preciso dizer. Eu sei, é uma grande banda ainda, mas a saída do Rich foi um marco, assim, eu acho que dividiu a banda entre antes e depois, e o antes é muito melhor, muito melhor. Então é isso, esse foi Bon Jovi com Never Say Goodbye ao vivo. E o segundo, natural de Nova Jersey, é vocalista, compositor e guitarrista, tendo a sua carreira iniciada em 1964, já são 56 anos na estrada, fazendo um folk rock maravilhoso junto com sua excelente banda. A gente está falando da E Street Band. E aí com isso eu já entrego quem é o grande vocalista e guitarrista. Ele entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 99, tendo lançado 20 álbuns em sua carreira. Nossa música de hoje vem do quinto álbum de estúdio e é o único duplo entre esses 20. A gente vai ouvir Bruce The Boss Springsteen com The River. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. That night we went down to the river, then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah. Job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake, then pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river we ride. Fechamos a noite aí com esse grande som de Bruce Springsteen com The River aqui na Neo Rock Zone. São 21 horas em ponto do dia 29 de janeiro e esse foi mais um programa ao vivo repleto de rock, de pedidos dos ouvintes do último programa. Temos aí online agora ouvindo a gente o Vinícius, O Edney também ouviu a gente. Muito obrigado aí por entrar na live. Espero que ouçam na rádio, que a qualidade é muito melhor. Pode ouvir. E a gente vai colocar agora o programa também no archive.org. Vocês podem ouvir lá no site também. Quem não teve a oportunidade de ouvir inteiro, ouça lá. Valeu. Muito obrigado pela escuta de todo mundo aí. E a gente volta, talvez 2 semanas, a gente esteja de volta para mais um programa ao vivo. Valeu, um abraço a todos e até mais. Now Rock Zone, your online radio station.